A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Essa história é sobre o Alto das Antenas, uma comunidade do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, que vem se erguendo há 30 anos. Ao lado da Vila Semig e Conjunto Esperança. O nome Antenas vem das torres de transmissão da Semig que trazem energia para a subestação situada ali. É sob os cabos de alta tensão que as moradias foram sendo erguidas. Em Minas, são diversas comunidades que vivem sob este risco. Gente que luta por moradia digna, um direito assegurado pela Constituição, mas ainda bem longe da realidade. Recentemente, uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas reuniu representantes destas comunidades e da CEMIG. Uma vitória temporária aconteceu, com a suspensão das remoções em curso até novas negociações. Quem falou pelo Alto das Antenas foi a Claudineia Rodrigues da Silva. Vai lá, Claudineia! Já tinha assistido o PowerPoint da CEMIG antes de vir para cá. A gente tem que pesquisar, né, para poder a gente ver o que se pode ser feito, né? Nós estamos aqui com o senhor Manuel ali, meu coração está partido, que tem no mínimo, acho que 5 dias, né? Que faltam para você me tirar ele da casa dele. O senhor Manuel aqui é um senhor de pouca instrução. Levanta aí, senhor Manuel, para poder a gente ver o senhor. Quando a Semig foi na casa dele, gente, ele é uma pessoa, o senhor me desculpa de eu falar, uma pessoa analfabeta. A Semig teve na casa dele e fez igual como fez com vários moradores aqui. A sua chacina aqui não vai ter problema nenhum, não? Qual foi o dado do senhor mesmo? Aí ele tomou humildade, deu os dados para ele e tá aí. 5 dias para ele sair da casa dele. Todo o dinheirinho que ele tinha, que deu para a esposa dele, que... posso falar do seu problema de saúde? Tá com câncer, né? Tá em tratamento. Tudo que eles usam, né, do financeiro deles, foi para construir essa casa que eles têm lá hoje, onde eles moram nessa casa, e construiu lá para nós uma mercearia, gente, que é a única coisa que nós temos. A Prefeitura de Belo Horizonte também nos abençoou com o calçamento lá da rua, que foi até a metade da rua, gente. A CEMIG foi lá e embargou esse 1.000 metros, que até serviria para ela mesma subir para fazer a manutenção da torre. Serviria até para ela mesmo. Está na Rua da União, talvez o senhor não sabe, né? Rua da União, lá para o Alto das Antenas, Vila CEMIG. Então, pessoal, é o que a nossa amiga falou aqui, a Ariana, que o que eu queria falar também, todos já falaram. Então, gente, nós estamos aqui para dizer que a gente não vai deixar de lutar. Nós estamos aqui para lutar e nós vamos até o fim. Estas condições precárias que moradoras e moradores do Alto das Antenas enfrentam cotidianamente, mas também essa garra, essa disposição de luta, acabaram por atrair a solidariedade de um dos mais importantes movimentos sociais do país, o Jubileu Sul Brasil. Este movimento, com mais de 20 anos de existência e com atuações em várias regiões do país, chegou ao Alto das Antenas com a disposição de apoiar as iniciativas de moradores com foco na auto-organização das mulheres da comunidade. Nós ouvimos três figuras lindas que conduzem o trabalho do Jubileu no Alto das Antenas: Raiz, Carla e Bia. Eu sou Raiz Policarpo e no Ação Mulheres por Reparação das Dívidas Sociais eu atuo na assessoria técnica. Sou formada em psicologia, atuo com psicologia social e também sou comunicadora e popular. Eu sou Carla Monteiro, eu sou psicóloga de formação. No Ação Mulheres eu sou articuladora local e atuo aí nas militâncias aí, feministas. E aí quando a gente tem essa oportunidade, né, de estar trazendo essa articulação da Rede Jubileu Sul Brasil, que era uma articulação que já estava em atuação em outros estados, né, esse projeto ele tem atuação também em outros espaços, e aí quando a gente levanta essa possibilidade de pensar os territórios, a gente pensa na Vila Semig, e mais do que pensar na Vila Semig, a gente percebe, né, e troca sobre essa importância da gente ter um olhar específico sobre o Alto das Antenas, né? Então, o Alto das Antenas, como um território que compõe esse território amplo, Vila Semig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas, mas com várias especificidades que vêm ainda dessas vulnerabilidades, né? De ser um território que é mais distante, que é mais desassistido dos serviços, um território mais difícil de chegar. É uma mudança de um olhar e que o Jubileu nos possibilita muito, porque a temática principal da Rede Jubileu Sul Brasil é a atuação por meio do entendimento das dívidas públicas, né? Então a gente pega essa perspectiva de entender como que as dívidas públicas afetam o território das ocupações, o território das comunidades como um todo, e afeta mais ainda territórios específicos e que tenham mais recortes de vulnerabilidades, como é o caso dos do Alto das Antenas. Então a ausência aqui de infraestrutura, né, a ausência de moradia segura, a ausência da garantia da moradia, da garantia do saneamento, né? Tudo isso diz dessas ausências que a gente não tem enquanto acesso, porque os nossos governantes, né, a escolha continua sendo de investir no pagamento de dívidas externas, sabe? Então, quando a gente vem para um território que a gente já conhece, um território já de troca, mas com esse novo olhar, a gente consegue perceber e ampliar enquanto possibilidades, né? Essa dívida pública existe, ela está sendo paga, isso aí em detrimento da nossa vivência, em detrimento da vivência do nosso povo, e como que a gente consegue também nos colocar enquanto sujeitos ativos, sujeitos de afeto, né, para lutar junto pela melhoria desse espaço, né? Porque, diferentemente das outras, de outras ocupações organizadas, o Alto das Antenas ele tem uma característica. É uma ocupação espontânea. Ela é uma ocupação que ela não teve um grupo que liderava, não teve espaços coletivos, não teve culturas de espaços coletivos como uma ocupação organizada da época. Porque a ocupação, quando ela chega, ela tem aqueles costumes dos mutirões de almoço, de janta, até urbanizar. Aqui não, as pessoas já chegaram, foram se urbanizando, então não tinha nenhum espaço coletivo. E a gente chegou, nosso primeiro encontro aqui foi no meio da rua, a gente chegou, não tinha lugar, a gente falou, nós vamos fazer em qualquer lugar que seja na rua. Nós paramos, pegamos as cadeiras lá com o Gilson, colocamos na rua e fizemos, e surgiu um espaço que era uma casa de uma pessoa. Mas um espaço, uma casa de alguém, não é de alguém, não é um espaço coletivo. Porque assim, ter um coletivo, né, é bom, mas ter um espaço para que esse coletivo possa reunir em liberdade, possa reunir com segurança, principalmente, porque nós estamos falando de histórias que são contadas nesses espaços. Aqui a gente é uma casinha pequenininha, deve ser uns 9 metros, 10 metros quadrados, sou péssima, mas é bem pequenininho, né, e que tipo assim, não foi a gente que iniciou, era algo que já existia, estava aqui, só precisava de ser potencializado mais, porque já tinha potência, né? Mas talvez de ser ocupado também por outros movimentos, como foi agora o caso do Jubileu, agora, né, e abrindo portas aí para o Emancipa, que é um cursinho popular. Tem outro movimento que também já está vindo para fazer atividade com as crianças, com as aulas com as crianças, e agora, quem sabe, CPC, né, com os programas, e o próprio CRAS também, que quer fazer. Então, ter um espaço físico é potencializado, porque você não precisa de pedir autorização para ninguém para fazer suas atividades. Boa tarde. Boa tarde. Então, meu nome é Beatriz, né? Eu sou do Movimento de Mulheres, já de longas datas, né? E sou da Rede Feminista de Saúde e faço parte aqui da equipe do Jubileu Sul, que tem a Ação Mulheres aqui no Alto das Antenas. Eu sempre trabalhei com o movimento de mulheres, né? Porque eu faço parte de um movimento internacional de mulheres, né? Que chama o Movimento do Grau no Brasil. E, né, eu sempre tive também muito essa identidade, né, com esse trabalho, né, comunitário. E coincidiu que, né, em 2019 eu me aposentei, aí fiz meu mestrado na área de educação em museus e divulgação do conhecimento. E eu queria muito divulgar o trabalho das mulheres, né, que elas desenvolvem nas comunidades, né, de fazer esse registro. Porque as mulheres, eu trabalhei quase 30 anos, né, com um grupo de mulheres em comunidades, de forma mais livre e através da rede feminista, que eu também já milito, né, desde o final dos anos 90, né, que faz parte do jubileu, então eu me aproximei dessa ação aqui. A ideia do jubileu não é, né, nós executarmos as atividades. A gente vem para o território com essa perspectiva de fortalecer as iniciativas locais que já tem aqui no território. Né? E uma das demandas foi a horta, né? Que aí coincidiu esse ano de casar também com algumas iniciativas já existentes aqui, né? De outros parceiros que atuam aqui no, na região, da PBH, da Rede Intercâmbio. E aí está sendo possível agora concretizar, né, essa demanda delas. Eu acho que isso é bem bacana. Já está caminhando, né, para uma segunda horta? Na verdade, já existia a primeira horta, né? E elas, era uma demanda delas, inclusive, participar dessa primeira horta. Porém, eu acho que foi até melhor, porque aí surgiu essa iniciativa da prefeitura de ampliar os espaços aqui, né? Com a criação de mais duas hortas. E aí, esse ano, a gente conseguiu aprovar, né, esse projetinho, que é pequeno, um projetinho pequeno, mas que serve de incentivo, né, para fortalecer essas ações aqui no território. Algumas já têm poucas coisas plantadas, né, no quintal, e também elas traziam isso também como uma demanda também de melhorar, né, a segurança alimentar e nutricional das famílias. E a área lá onde vai ser essa nova horta, é uma área que é muito visada, inclusive é uma das justificativas que eles colocam para desapropriação aqui, é de fazer um parque, né, porque é uma área de preservação, né, tem até nascentes lá, e essas mulheres vão trabalhar lá, né, lá dentro, eu acho que de uma forma responsável, né, dentro dos princípios da agroecologia. Então isso também fortalece o protagonismo delas, né, nessa iniciativa. A construção das hortas comunitárias tem sido uma importante atividade das mulheres da comunidade. Quem nos fala um pouco mais sobre isso é a Claudineia. Sim, aquela mesma Claudineia que falou lá na audiência pública. Vai lá, Claudineia! Agora, graças a Deus, a gente já está com mais uma implantação de uma nova horta, que vai ser aqui mesmo, na mesma rua, porém ela vai ter entrada lá pelo bairro, lá pela Vila Semig, né, pelo alto da... Pelo CEMIG e aqui pelo alto das antenas aqui na Rua União. Você tem que alimentar saudável, né? Então, a proposta da prefeitura é essa, de que você alimente saudável, né? Para que cresça a ideia disso no território, de que você tem que se alimentar bem, mas saudável, né? É porque quando fala segurança alimentar, eu fico pensando em quantidade de comida, né? Mas não é que a horta vai dar mais comida, é qualidade, né? É a qualidade, isso mesmo. Porque, vamos supor, a gente leva dali, a gente tem as cestas que a gente faz, né? Que cada mulher que trabalha na horta, igual no alto das antenas mesmo, nós somos 7 mulheres. Então, toda terça-feira nós levamos uma cesta para casa, que é um molho de cebolinha, de salsinha, de couve, um alface, uma mostarda. Então, ao longo da semana toda, você vai comer, né, pelo menos um item saudável do que você alimenta a semana toda, que é a verdura, né? Ainda a gente não tem batata, né? Assim, essas coisas, mas a gente pretende ter na nossa horta também e replicar isso nas demais que estão nascendo, nas hortas que estão nascendo, né? É, que a primeira coisa que a gente pensou mesmo foi nessa questão de você se agrupar, que é tão gostoso, né? Que ali, além de você trabalhar o seu corpo, você trabalha o seu espírito, né? Nós temos um caso de uma senhora mesmo, que foi o próprio médico que indicou para ela vir trabalhar com a gente na horta, né? Que é a Rosilene, porque ela estava com depressão. Aí ela estava tomando muito antidepressivo, muitos remédios. Aí falou com ela, não, vai para lá, para a horta. E graças a Deus ela melhorou. E é muito legal assim, o testemunho dela sobre isso, para poder viver uma vida mais saudável. E além disso, também nós temos a renda. Porque além de nós consumir, a gente vende também. Porque o pessoal, muitas outras pessoas que já conhecem o nosso trabalho, nosso projeto da horta, eles querem também. Então eles ligam pelo nosso WhatsApp, né? Ou às vezes vem aqui na horta mesmo, que se vier aqui na horta é um preço, né? E a gente entregar é outro valor. Mas aí, graças a Deus, a gente tem bastante demanda, assim, bastante pessoas que ligam, que querem dessa verdura mais orgânica, né? E é muito legal, que a gente tem uma renda também, né? Que esse é o propósito da prefeitura em si, porque quando alguém pergunta assim, a horta comunitária, as pessoas pensam que é gratuita, né? Na verdade, não é. É um grupo de mulheres ali que se une, porque elas também precisam de uma renda financeira. Aí a gente, além da gente comer saudável, né, a gente ainda passa isso para frente, né? Mas de uma forma onde a gente vai se beneficiar e a pessoa também, que consumir, né? Isso. Hortas comunitárias, cursinho popular. São várias ações acontecendo no Alto das Antenas, quase sempre organizadas pelas mulheres e sempre com o apoio da equipe do Jubileu Sul. Mas a maior obra que essas mulheres vêm realizando é em si próprias, se reconhecendo e se fortalecendo enquanto existência e resistência coletivas. Elas formaram um grupo, ainda sem um nome definitivo. Provisoriamente se chamam Mulheres em Ação. Foi nos encontros do grupo que fomos conhecê-las. Foi uma enorme emoção. Nossa região aqui é excluída de tudo. Minha casa é Conjunto ou Vila. Alto das Antenas é pouco lembrado. Ali, em meio à poeira e à exclusão, ver e ouvir aquelas mulheres construindo espaço para o riso, para a conversa farta, para a aprendizagem mútua, para organizar ações, e tudo isso misturado com um espaço que também é das crianças, dos bichos, das plantas. A luta aqui é por causa da antena, uma ocupação ilegal. Ai, gente, eu tô tão feliz com essa sombra, meu Deus, que felicidade. E também saiu a necessidade do trabalho com segurança alimentar e nutricional, né? Pensando muito nessa questão. Os meninos lá de casa ficou preocupado porque você, pelo conjunto, subia aqui no Alto das Antenas, com medo deles me roubar. Eu falei, amor, rouba é lá no Bom Sucesso. Aqui ninguém te rouba, não. Se aproximar mais do alto das antenas e pensando até talvez algum dia fazer atendimento itinerante, né, participar mais. E ao final, sempre um irrecusável banquete de bolos, biscoitos e guaraná. Você quer jogar também? Aqui, ó. Na despedida, o sol se pondo ali no Alto das Antenas, Conjunto Esperança e Vila Semig, era como se ecoasse a voz risonha do professor Milton Santos. Quer encontrar o futuro? Vá aos pobres. As vozes dessas mulheres exigem ser parte do futuro e do agora também. Meu nome é Raquel da Rocha Lopes, neta de Severina Lopes de Andrade, antiga cozinheira da FEBEM, da região do Barreiro. Para quem conhece minha avó, só as pessoas mais antigas. A minha família reside no Bom Sucesso, que eu sei, há mais de 50 anos. Quando minha mãe foi me ter, eu ia nascer aqui no Barreiro, mas não teve como. Me mandaram para Contagem, então nasci no Parque Industrial Contagem. Passei minha infância no Bom Sucesso, na rua Gilberto Freire, brincando normal como uma criança. Na adolescência, resolvi mudar para Ribeirão das Neves, que era onde minha mãe morava. Lá, tive meu primeiro namorado, meus primeiros dois filhos. Na sequência, não deu certo o relacionamento, tive mais dois filhos com outro homem, que chegou a falecer. E, no entanto, achei que a minha vida ia, né, não ia conseguir mais constituir família com o esposo. Nesse meio tempo, conheci o Júlio, que hoje é meu marido. Tivemos um filho, no momento, enquanto grávida do segundo dele, né, gente? Né? E, assim, viemos aqui para a região do Barreiro, de Ribeirão das Neves, para o Barreiro de volta, porque eu falei com ele, minha família mora lá. Lá você vai conseguir um emprego e a gente vai lutar e vamos comprar nossa casa. Quando viemos morar aqui no Bom Sucesso, morei de favor na casa do meu tio. E no decorrer dos dias foi passando, chamei meu marido para estar andando para o lado do asilo, que quando eu era criança eu brincava muito no asilo com os velhinhos, que a gente podia ter acesso lá, né, antigamente. Aí não sabia que tinha a rua nova que ligava o conjunto. Aí vim entrando de curiosidade. Vim pro Alto das Antenas, eu gostei, não enxerguei morro, que eu moro no pico do morro, não enxerguei morro. Primeiro barracão que eu olhei, que foi na Rua dos Pássaros, eu não gostei. Aí o segundo foi na Rua União, que, no qual na hora que eu passei do portãozinho de madeira para dentro, eu me vi morando ali dentro daquela casa. Hoje, assim, eu sou muito satisfeita de ter minha casa, mas só me incomodo um pouco com o poder público que deixa nós a Deus dará. E eu estou nesse movimento aí, Mulheres em Ação, para poder chamar a atenção, o poder público vir cá olhar por nós, porque somos cidadãos e temos dignidade. Meu nome é Claudineia. Como eu vim parar aqui no Alto das Antenas, né? Eu tenho um filho de 23 anos que, na época, estava com 18 para 19 e estava mexendo com droga. Então, uma forma de eu sair da onde eu estava, que era em outro bairro, vim pra cá pra ficar longe dos amigos, né? Pra ele ficar longe dos amigos dele. E graças a Deus deu muito certo, né? A gente veio, dia 1º de janeiro, foi numa virada de ano, todo mundo, né? Ele, inclusive, tinha chegado até da noitada. E meu marido, só o semen pra mudar no dia 1º de janeiro, em pleno feriado. Não tinha ninguém na rua, pus meus negócios dentro do carro e vim para cá, para Altas Antenas. Quando, na verdade, a gente começou a construir aqui, que a gente comprou um lote aqui, começamos a construir e vim, não tinha nada pronto, né? Ainda a gente estava colocando a janela, colocando as portas. Eu falei, nós vamos do jeito que tiver lá. Porque aí a gente vai arrumando aos poucos, né? Não tinha reboco nas paredes, não tinha nada pronto. Mas aí a gente veio com a cara e com a coragem, e graças a Deus, hoje a casinha está pronta. E a gente tem lutado muito pela melhoria da população aqui também, né? Junto com as meninas aqui do Jubileu, junto também com o pessoal da Horta Comunitária, eu também sou integrante da Horta Comunitária. E a gente tem procurado buscar melhorias mesmo para todo mundo, acessibilidade, né? A gente tem corrido atrás do calçamento que a prefeitura começou. E a CEMIG embargou. Então a gente tem sempre procurado se unir com outras comunidades para buscar uma melhoria para a população mesmo, né? Meu nome é Gabriela, sou moradora, né, do Alto das Antenas hoje. Nasci no Nova Granada, considerado lixão, né? E fui... lá foi indenizado, viemos para o Conjunto Esperança. Eu tinha 6 anos na época, vivi até meus 13 aqui no Conjunto Esperança. E daqui mudei para Ribeirão das Neves. Aí lá, né, tinha 13 anos, comecei a namorar com meu esposo. Estamos juntos até hoje, temos 3 filhos. E aí, quando tinha já... praticamente 15 anos que eu estava morando lá, aconteceu um acidente com ele, tivemos que vir para o Barreiro de novo, para ficar mais fácil para ele fazer os tratamentos médicos. Viemos dar uma volta, meu cunhado falou assim, vamos lá no Alto das Antenas, meu amigo está vendendo uma casa lá. Falei, vamos lá para ver. quando eu cheguei aqui eu não gostei muito, mas falei assim, se é aqui que tem, né, o lugar para morar, vamos morar aqui então. E aí começa uma luta de, né, as crianças não aceitavam morar aqui. Meu esposo, o sonho dele era voltar para Ribeirão das Neves, então assim, ficou aquele problema que nós brigávamos muito, mas fui pedindo a Deus para tirar aquilo da mente dele, do coração, porque lá também é muito ruim de emprego. E aí ele foi, começou a trabalhar aqui, um indicava, outro indicava, começou a trabalhar e estamos aqui até hoje, graças a Deus, né? Aí nesse intervalo, né? Assim, conquistamos muitas coisas boas. Graças a Deus. Eu sou muito emotiva, eu choro qualquer coisa. Eu também. Chorona. Eu sou chorona. Chorar é bom. Olha isso aqui. Ela vai chorar, gente. Olha isso aqui, cara. Meu nome é Deise, sou referência comunitária daqui do Alto das Antenas. Nasci na região de Contagem. E aí vim para o Bom Sucesso. Passei vários problemas no Bom Sucesso. Tive que vir para o Alto por Conjunto Esperança, com meu primeiro marido. E aí tive meu primeiro filho ali no conjunto. Separei desse primeiro companheiro. E vim conhecer o meu segundo companheiro hoje, que é o pai dos meus filhos. E aí ele falou comigo assim, Deise, a gente estamos numa situação precária, estamos os dois desempregados, precisamos ir para o Alto das Antenas. Eu, Alto das Antenas, nem nunca ouvi falar. Lá aonde? E aí o dia que eu pisei aqui, chorei muito, falei, não quero ficar. Não vai ser a Deise que vai morar aqui. E aí ele falou, é a única opção que a gente tem. Ou a gente vem, ou iremos morar na rua. E eu tava grávida, né, do meu segundo filho. E aí acabou que eu tive que vir. Os primeiros dias foi muito difícil, foi muita luta. Por ser aqui era bem pior. Em época de chuva ninguém subia, ninguém descia. A gente tinha um preconceito muito grande nas escolas com as nossas crianças, por chamar de pet toddy. Isso me doía muito, sabe, de chegar lá embaixo com os pés vermelhos. E aí, pra mim, eu comecei a pensar assim, falei, poxa, eu preciso sair de lá. Até quando a gente vai sofrer esse preconceito naquele lugar? E aí eu fui, com o tempo, fui tentando trabalhar a cabeça dos meus filhos, né? A situação que a gente estava naquele momento, não tinha como sair nem pagar aluguel. E aí hoje eu consegui vir, né, trazendo para eles, falei, gente, as coisas aqui vão melhorar, mas tive várias vezes vontade de ir embora, não foi uma, foi milhões de vezes, que para mim aqui não era lugar de gente morar, no meu ponto de vista naquela época. Hoje vejo diferente, né, hoje a gente temos aí muitos órgãos daqui dentro da comunidade que tem uma visão voltada para a gente, né? Hoje a gente também tem esse grupo de mulheres aqui dentro. Hoje me sinto totalmente diferente do primeiro dia que eu cheguei aqui, sabe? Hoje eu me sinto fortalecida, hoje consigo fortalecer outros que vêm. Eu sei que em todo lugar a gente tem, infelizmente, esse preconceito, né? Não é só de moradia. A gente vai ter preconceito no Brasil inteiro por tudo, né? E aí hoje eu vejo que consigo viver aqui e hoje literalmente me apaixonei, sabe? Hoje eu sou literalmente apaixonada por aqui, meus dois filhos menores nasceram aqui e aqui que eu pretendo criar eles, não pretendo sair, sabe? Eu quero lutar muito para continuar aqui. Meu nome é Regina, vim de Matias Cardoso para cá. Norte de Minas, onde é uma cidade considerada a cidade de Minas mais da região de Minas Gerais mais velha. Conheço Belo Horizonte desde 2009. Vim morar no Alto das Antenas em 2018, onde vim à procura de emprego, mas até hoje estou desempregada. Arrumei meu esposo numa festa, até hoje estou com ele. Consegui o meu espaço de aluguel, já tenho minha casa própria. E tenho três filhas e aonde eu moro, eu sou apaixonada pelo lugar. Meu nome é Hanelaine, tenho 22 anos, sou de Matias Cardoso, sou sobrinha da Regina, como ela mesma falou, cidade histórica, né? Vim para cá em janeiro, cheguei aqui dia 23, vim à procura de emprego de cara, cheguei aqui e encontrei a Raquel. a Gabi, a Deise, as pessoas que me acolheram aqui dentro desse lugar, né? Que até hoje estão me acolhendo. Muito bom. Tipo, procura de emprego, pretendo ficar aqui há muito tempo, tipo, ter minha vida, entendeu? Tenho duas filhas e é isso. Quando veio esse grupo, né, para cá, pro Alto das Antenas, a gente teve um fortalecimento. Muitos, igual muitas mulheres, né, ficava meio perdida em saber de direitos. E aí a gente conseguiu trazer esse grupo para elas poder fortalecer. E aí ter também um autocuidado, né? Porque hoje a mulher, a vida dela é correria. Mulher hoje é lavar, passar, cozinhar. E aí a gente conseguiu quebrar essa rotina de mulher, né? De sentar aqui à tarde, na terça-feira, de ter uma conversa, ter um diálogo. É, algumas, até trazer algumas coisas, alguns problemas, a gente ter soluções dentro da roda e ajudar elas, fortalecer muito elas nesse momento. Essa roda para a gente é importantíssima, não só como para a Deise, como para todas as mulheres que participam. É, a gente consegue, sabe, se fortalecer uma a outra. Eu também fui convidada pela Deise, né? Realmente, quando a gente chega aqui, o olhar que eu tinha antes era diferente, que eu achei que era só ali mais um bate-papo. Eu não tinha esse conhecimento de que também elas lutam por, né, por dignidade para as mulheres, não só para as mulheres, mas para todos os moradores, né? Igual a gente está bem envolvido aí com as coisas em relação às novas hortas, porque eu sou responsável lá da horta e a prefeitura me pediu para me abrir mais dois espaços, então... elas estão me apoiando, estão, né, nos ajudando também. Eu não gosto de nada individual. Tudo que você falar é... Eu vou fazer. Não tem como. Você tem que estar no coletivo. Eu gosto de estar no coletivo. O Mulheres em Ação me fez ter uma outra visão para estar... estando junto com as mulheres aqui, os demais companheiros, para estar melhorando onde que eu moro. Então, assim, se esse grupo morrer, eu sinto assim que nossas portas é fechada. Porque através dele, igual eu achava que eu ia passar essa gestação e não ia conseguir fazer uma prova para o ensino médio, aí através do Mulheres em Ação, Rede Jubileu, eu vou ser inscrita, porque eu estou sem acesso à internet, eu vou ser inscrita, eu vou tentar fazer a prova, eu vou participar dos cursos. É igual eu comentei com as meninas, que eu me formando, vai que eu viro uma de ação também. Porque eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de falar, tem hora que lá em casa eles falam que eu falo até demais, mas... sou comunicativa, né? Então não aguento ficar calada. Tava até passando mal minha orelha, acho que foi calada, me fez bem. Me rocha. Mas falar rocha, pura, viu? É, sim, acho que eu tava precisando. A gente tira tudo que tá lá dentro. E é gostoso, né? Falar de onde você mora. Ai, eu amei a parte do Brasil. No Brasil todo é assim. É a minha cidade, né? Aí. Que minha mudança saiu, eu falei, homem, esse morro aqui? Se eu souber desse morro. Ele, você não viu esse morro não, mulher? Eu falei, não vi não, Júlio. Quem foi desse morro aqui, mulher? Você tá ficando doida. E eu subi aqui umas 5 vezes, hein? E assim, ali em meio às antenas da CEMIG, essas mulheres vão vivendo suas vidas, seus amores, vão criando seus filhos, fincando suas raízes, espalhando suas hortas e entrelaçando seus sonhos. Mulheres, raízes e antenas, ou um encontro feminino e fértil entre o Alto das Antenas e o Jubileu Sul Brasil. Para a Paibola foi um grande prazer poder ouvir e agora contar essas histórias. Essa história foi produzida pela Paibola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila CEMIG, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Paibola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história, ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Paibola Barreiro e no Facebook como Agência Paibola. Muito obrigado pela sua escuta. Ela é muito importante pra gente.